pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela. Gabriela foi ao Barreiro ver o que está a fazer a cooperativa Mula. Falámos com o Igor sobre as respostas que a associação está a dar às necessidades imediatas das pessoas. Sim, neste momento da pandemia, cancelámos a programação toda cultural que tínhamos e rapidamente chegámos à conclusão que iriam haver imensas pessoas com dificuldades económicas, que iriam precisar de algum tipo de ajuda. E a forma que achámos que seria a mais imediata e mais premente para nós era conseguir, no fundo, confeccionar refeições através de uma cantina solidária em que cada um pagava o que pudesse, sendo que a maior parte das pessoas não está a pagar nada porque não tem possibilidade. Mas, felizmente, temos tido bastantes donativos em géneros alimentares e também monetário para conseguir fazer as compras para confeccionar as refeições. Neste momento estamos a confeccionar cerca de 75 refeições diárias. Há 15 dias, faz hoje 15 dias. Já renovámos agora as inscrições para os próximos 15 dias. Tínhamos pensado para 50 pessoas, entretanto a procura foi tanta que tivemos que subir para 75 e esgotamos um bocadinho a nossa capacidade, pelo menos, de confeccionar um número maior do que este. O que aconteceu foi que estamos também a canalizar, neste momento, géneros alimentares para entregas através de um cabaz semanal a famílias já identificadas, portanto estamos também... Paralelamente à cantina, que está a servir 75 pessoas, estamos também neste momento com cerca de 50 pessoas com um cabaz semanal em que entregamos. Falámos também com o Bruno enquanto ele estava a fazer pão para ser entregue pela cantina solidária. As pessoas andam ocupadas na sua sobrevivência. E nesta altura que as coisas lhes bateram à porta, não atingiu só um grupo, atingiu de um modo geral toda a gente, né? Atingiu toda a gente. As pessoas aqui... Muitas fragilidades, principalmente há no Barreiro, há por aí por Portugal fora, há muitas fragilidades e neste momento estamos a servir pessoas que têm muitas dificuldades mesmo. E a Câmara, instituições mais organizadas, têm que dar resposta, porque se esconde muito, a pobreza esconde-se muito e está muito escondida. Pronto, o objetivo é contrariar isso, é... lutar para que isso não exista. Não deveria existir pobreza, não deveria existir fome. Então, só para dar aqui algum contexto, nós estávamos ali dentro na Mula e tu chegaste lá com uns sacos cheios de comida. De onde é que veio essa comida? Porquê? Tá. Bom, boa tarde, meu nome é Rogério, São Paulo, Brasil, e estou já um ano e meio em Portugal e já em torno de 5 meses estou a viver num caminhão aqui perto, ao pé da Mula. Com esse processo todo da epidemia, eu resolvi me aproximar mais da associação. Já conheci a associação, já ouvi falar, já tive aqui algumas vezes, poucas vezes, mas já tive. Mas agora, com essa coisa da epidemia, até porque eles lançaram uma proposta de ajudar as pessoas com a cozinha solidária, e venho ajudar de vez em quando na horta. De vez em quando venho pegar um jantar. Agora, como nesse momento eu recebi alguns alimentos a mais, também não tem necessidade, a gente não vai comer tudo isso, não temos frigorífico, então achei bacana compartilhar com a associação, que pode servir para outras pessoas que precisam, que vêm buscar. E assim, recebeste esses alimentos, disseste? Então, recebi uma doação da Santa Casa, da Misericórdia, e achei por interessante compartilhar em vez de jogar fora. E fica aí essa dica, não tem que só se comover agora com Covid, tem que ser o tempo todo. E é essa esperança que eu tenho de um planeta mais social, mais solidário, que se jogue menos comida fora e compartilhe com as pessoas que precisam, que necessitam. O Rogério também nos falou da sua própria situação. De vez em quando faço alguns trabalhos para a empresa, faço alguns biscates, mas o meu trabalho mesmo é com a cultura, com a arte, com o social, e venho tirando o sustento da minha família dentro da área cultural, dentro da área social, porque eu sou arte educador, faço concertos, trabalho com produção e realização de eventos. Então, com tudo isso, com a coisa do Covid, simplesmente tudo foi cancelado, então já estou aí nesse período todo sem recurso e sobrevivendo como dá. Mas pelo processo também de ser imigrante, de estar num processo de imigração, ainda não tenho legalização e tudo mais como documentos, então isso faz com que as coisas se tornem já tão difícil. Para nós que está nesse contexto de imigrante, vamos se dizer entre aspas, é muito mais difícil, né? Porque a gente não pode ter acesso às políticas públicas que poderia nos servir. Então, tá difícil, vamos se dizer, 10 vezes. Na horta, o Igor falou-nos da origem do projeto da cooperativa Mula e da terra que estávamos a pisar. Era a antiga, acho que era a antiga Quinta das Canas, era assim que se chamava. Portanto, tu vês aqui este muro, vai até lá abaixo e depois se divide para a esquerda e para a direita, eram os canais de irrigação, um bocadinho do sistema romano, de alguma forma. Isto era o poço, tinha uma nora para levar a água pelo arco, estes dois tanques, e depois irrigava então os campos todos, a quinta inteira. Ia ser incrível na altura. A associação, o Espaço da Mula, na verdade a gênese da iniciativa vem daqui da horta comunitária, que criámos em 2012, no seguimento das assembleias populares que fizemos aqui no Barreiro também. Um dos grupos de trabalho foi uma criação de hortas comunitárias. Depois desse grupo de trabalho andámos à procura de um local para o fazer e encontramos este baldio, onde nos encontramos já há 8 anos, nunca mais tivemos, nunca chegámos a ter qualquer tipo de problemas, portanto é de facto um espaço baldio, ou pelo menos, de certeza aqui. Pois. Até 2016 estávamos mesmo só aqui na horta. Íamos desenvolvendo algumas iniciativas, começámos a fazer algumas projeções de cinema ao ar livre no verão, fazíamos todos os anos um arraial em que abríamos este espaço, um bocadinho outro tipo de iniciativas, com concertos, um espaço para crianças, alguns debates também em torno da soberania alimentar e de questões mais ligadas à permacultura, tudo um bocadinho que estávamos a desenvolver aqui. E depois, em 2016, achámos que fazia sentido ter um espaço físico para desenvolver outro tipo de atividades que não conseguíamos fazer aqui. E foi dessa forma que depois conseguimos chegar ali ao espaço da Mula. Que compraram... Que entretanto depois comprámos, nós na altura conseguimos contactar os proprietários, aquilo era uma taberna e uma antiga mercearia que estava fechada há mais de 20 anos, estava empardada, completamente devoluta, pá, destruída, sem água, sem luz, a chover lá dentro, pronto. E entretanto combinámos com os proprietários que recuperaríamos o espaço a pouco e pouco e basicamente eles deixavam-nos estar lá sem qualquer tipo de custo, pagando apenas o IMI do espaço para eles não terem despesas com... Depois, isso aconteceu durante 2 ou 3 anos e entretanto eles colocaram aquilo à venda. Pai, depois num exercício assim muito difícil, ponderámos a compra do espaço em nome coletivo e foi isso que aconteceu em 2018, talvez, já não, acho que foi em 2018. Desde 2018 têm feito melhoramentos na casa e no terreno e procuraram formas de financiar os custos do espaço através de ainda mais atividades, cinemas, jantares, concertos, atividades formativas, etc. Tudo isso está agora suspenso e os esforços concentrados na cantina solidária. Tipo, de que modo é que a vossa organização funciona, que pudesse ser útil também às outras pessoas perceberem, mesmo em termos de quantas pessoas por equipa, uhum. Que equipas, okay. A fazer o quê, okay. Então, em relação aqui à cantina social, em que estamos a dar resposta às tais 75 refeições diárias, o que nós fizemos foi estipular um menu para 15 dias, criámos um formulário online para as pessoas se inscreverem, e basicamente a nossa ideia foi... Quem se pudesse deslocar aqui ao nosso espaço para recolher a comida em regime takeaway, viria recolher aqui a comida. Quem não pudesse, nós iríamos entregar à casa das pessoas. E então nós criámos 3 equipas, que trabalham 3 dias de uma forma rotativa. Criámos 3 equipas com 4 pessoas na cozinha. Um organizador que gera, no fundo, as encomendas e encaminha as refeições para os drivers. E temos 3 divers, cada um com a sua rota, que entrega diretamente a comida na casa das pessoas. Portanto, por equipa, somos 7 pessoas. Estas equipas são estanques, sempre com as mesmas pessoas. Para garantir que se alguém tiver suspeitas de ter contraído Covid-19, só par de trabalhar a equipa onde essa pessoa estava. A cooperativa desenvolveu, em conjunto com profissionais de saúde associados, um protocolo de higiene e segurança específico para a confecção e distribuição de comida que está disponível para quem quiser desenvolver ações semelhantes. O que nós quisemos pôr em prática é que era logo de começar a dar resposta. Então temos a horta já a trabalhar o dobro. Já estava ali uma equipa a trabalhar na horta, mas agora com isto foi tipo, houve uma movimentação de energia para ali e malta temos que fazer isto, e malta temos que fazer isto, e malta temos que fazer isto. Então foi incrível, está a ser incrível esta motivação. Pronto, depois no base, numa crise é que também saem estas fugas de energias que caminham para resoluções de problemas imediatos. E foi o que aconteceu aqui, foi tipo esta fuga de energia, toda a querer fazer as coisas e vamos lá então, só vamos aproveitar esta malta que está animada e fazer e pronto, e de ser constante. Estou a sentir que a vossa força está a crescer neste momento de crise. Acho que sim, estamos o triplo agora e vamos ser mais. A cooperativa Mula não quer atenção mediática, quer continuar o seu trabalho e falo de braços abertos. Por isso fomos ficando à conversa com várias outras pessoas que ali foram ter ao longo do dia. Entretanto, o pão saiu do forno e até tivemos direito a um. E era tão bom! Pão de quem não fica à espera que as coisas aconteçam. As condições ideais nunca existem e nós sempre aceitámos essa premissa de que, tipo, claro que idealmente tinhas uma outra segurança com um terreno para cultivar e teres a garantia que de facto aquilo que estavas a fazer iria ser a longo prazo para usufruto de todos, e isso nunca aconteceu. Nós nunca tivemos uma segurança de nada em relação ao terreno em que estamos, em relação a um espaço que estava super degradado, e nunca tivemos as condições para começar umas obras e acabar, e agora está aqui um espaço super perfeitinho, tipo, tudo super catita para se fazer coisas. A verdade é que foi tudo sempre feito à medida das nossas possibilidades, mas isso nunca nos impediu de fazer as coisas que achávamos que tinham que ser feitas. E isso tem sido fixe, porque olhando, por exemplo, agora para aqui, para o sítio onde estamos, e há uma série de anos, isto era completamente diferente. E se estivéssemos sempre naquela de garantir as condições ideais para se poder fazer as coisas, a verdade é que provavelmente nunca teríamos feito nada. Na urgência, a cooperativa Mula, no Barreiro, pôs-se a fazer comida. Muitas das conversas com o Bruno, o Igor, a Francesca, o Nano, a Daniela e o Rogério não couberam nesta peça. Mas ficou claro que nesta associação se coopera com as forças, as dificuldades, as indignações e os entusiasmos de cada um. E que na Mula, solidariedade não rima com caridade. Às vezes a gente também escorrega quando quer ser social, quer ter um contexto solidário, a gente acha que a pessoa está precisando só de comida também. É justamente nesse lugar, né? A gente não precisa só de comida. Tem uma música agora dos Titãs. Dos Titãs. A gente não quer só comida. Muito obrigado. Você é português, né? Sim, pois. Eu sou brasileiro, mas é muita música, mas é isso, Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer diversão, quer arte, quer política. E eu acho que é isso. Essa é o fio fino que tem entre o solidário e o assistencialismo. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. E depois, a explosão dessa pandemia parece que anulou a atenção do discurso público, da opinião pública, sobre todo um conjunto de questões. Crise dos refugiados, é só pegar nos jornais, nem há muito tempo, há 10 dias, a questão dos refugiados e dos confins entre a Grécia e a Turquia estava a ser uma questão muito relevante. Continuam a haver despejos, ou pelo menos por enquanto os despejos parecem ter parado, ainda não se tem bem a certeza, porque pronto, aquela pequeníssima mental dos pequenos proprietários e dos proprietários de casas disse que é uma coisa profundamente injusta parar os despejos no momento em que se pede às pessoas para ficarem em casa. Realmente muitas pessoas levantaram a questão. Agora, tudo bem se são sem abrigo do intendente, que agora está um prédio em obras e são tetos falsos por baixo dos quais eu me posso abrigar, não é? Mas se for um sem abrigo de uma zona, sei lá, menos sortuda do que o intendente, arroios, já será eventualmente mais difícil. Imagina-me situações ainda mais difíceis. Portanto, há todo esse conjunto de questões que parecem terem desaparecido completamente da nossa visão e continuam de facto a existir. E, aliás, são ainda mais agravadas pelas contradições que essa pandemia é a resposta que se estão a dar. Um relatório da Amnistia Internacional denuncia a expulsão de dezenas de trabalhadores migrantes do país depois de lhe ter sido comunicado que iriam ser submetidos aos testes de Covid. Estes trabalhadores, pensando irem para o hospital, foram recolhidos e depois obrigados a deixarem o país. Este mesmo relatório refere o tratamento inumano de muitos trabalhadores provenientes do Nepal, presos pela polícia no final de março. A mesma Amnistia Internacional, que entrevistou 20 trabalhadores migrantes, afirma que a polícia também, neste caso, tinha utilizado a desculpa do teste ao Covid, indo buscar os trabalhadores nas suas habitações, que depois foram conduzidos a centros de detenção. A pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela.